Quantas vezes, quantos anos, quantos fui? Quantas coisas, quantos nomes, quanto eu quis? É assim. E tudo que ofereço é só a sombra do que eu esqueci. E hoje quem me vê não diz. Quantos rios, quantos sonhos, quantos são? Quantos dias, quantas flores, quantos tons? É assim. Quantos anos?